Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, seu programa diário sobre o mundo do esporte. Aqui quem fala é o seu apresentador de hoje, João Iso, o estreante dessa bancada. Este programa tem apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu chamarei aqui nosso primeiro da bancada aqui, Juan Mendes, apresente-se, por favor. Boa noite, João. Boa noite, querido ouvinte. Antes de dar o meu destaque, gostaria de avisar os ouvintes que vocês podem nos ouvir pelo aplicativo da Rádio Mackenzie. Pelo Android você encontra como TV Mackenzie e iOS está como Mac News. É leve, rapidinho, você pode baixar, não vai ocupar espaço daquelas fotos que você guarda. Duvidosas, né? É, aquelas fotos perigosas. E o meu destaque é pro São Paulo, né? Empatou no Morumbi em 1-1 e o sonho do G6 já tá mais distante, eu acho que não é mais palpável. Moiou G6? Moiou. Beleza, vamos agora com o Arthur Gábor. Boa noite, Arthur. Boa noite, Pedro. Sem pressão nessa sua estreia, uma isso? Boa sorte, vai dar tudo certo. E o meu destaque de hoje vai para o UFC Fight Night, que acontece amanhã aqui em São Paulo, e um card recheado de brasileiros. É, falaremos no segundo bloco sobre o UFC. Boa noite, meu querido Matheus Veloso. Boa noite, Juanito. Meu destaque de hoje vai para o Leipzig, time alemão fundado em 2009 e que está em segundo no campeonato alemão, empatado em pontos com o líder Bayern de Munique. É, a sensação do campeonato alemão. E por último, mas não menos importante, Andrei Brito. Boa noite, Andrei. Boa noite. Errei o sobrenome? Errou pra cá. Opa. Ei, beleza. Desculpa, a intenção foi boa. Já vai dar trabalho pro Flavio. Boa noite ouvinte, boa noite bancada. Meu destaque de hoje é pro jogo do Horto. Verdão arrancou um empate e segue firme na briga pelo título. Já o cheirinho não assusta mais, né? Nunca assustou. Ô, louco. Ixi, beleza. Confiante, hein? Clubista, hein? Será? Bom, sem então, clubismo. Vamos começar o programa de hoje com o hino do Verdão. Toca aí, Flavião! Quando surge o verde imponente no gramado. A produção aqui colocou que o Palmeiras ganhou. Pouco clubista, mas tudo bem. Palmeiras empatou com o Atlético Mineiro. Gol de Gabriel Jesus e gol de Lucas Prato, né? E pode ser campeão do Brasileirão no próximo domingo. Mas precisa esperar o jogo do Flamengo, né? Andrei, pode comentar aí. Ah, eu acho difícil ser campeão no domingo. Até porque o Flamengo tem que perder o jogo pro Coxa no Maracanã. Que eu acho difícil isso acontecer. Mas ontem foi um bom jogo. Quem assistiu um bom espetáculo. O Palmeiras levou uma pressão forte do Atlético Mineiro, que já era esperado pelo Cuca. Porém, chances claras de gol, acho que foi bem equilibrada para os dois lados. O empate foi bom resultado para o Verdão. É, assim como era de se esperar, foi um jogo bem equilibrado, né? Era muito improvável que algum dos dois times, mesmo o Atlético jogando em casa ou o Palmeiras muito bem nesse campeonato, dominasse a partida. São dois times muito parelhos e isso se mostrou dentro de campo. Gabriel Jesus vinha numa fase ruim, vestindo a camisa do Verdão, conseguiu desencantar, tudo bem que não foi aquele golaço, foi um gol meio de sorte, mas mesmo assim é bom pra desencantar, e ele ficou super feliz, ficou super emocionado com o gol, que pode ser o gol, talvez, que aproxime muito o Palmeiras do título. Destaque. Opa! pode seguir, Juan. Como levanta a mão, né? O pessoal já comentou, foi um jogo muito aguerrido, muito difícil. Destaque também pra briga entre Donizete e Gabriel Jesus. O que vocês acharam dessa briguinha aí? Comentários de pós-jogo aí, quentes, por parte do Gabriel Jesus. Depois o Donizete também respondeu. Você pode falar o que o Gabriel Jesus falou? Falou que o Donizete era um cozido. Vocês sabiam de que... E qual foi a resposta do Donizete? Donizete disse que quer ver quando ele for jogar na Inglaterra, como é que ele vai aguentar a catimba dos zagueiros ingleses, como é que vai ser. Mas ele tá achando bastante. O Gabriel Jesus falou que até que ninguém no futebol gosta do Donizete. Eu achei mancado. Vixe, pesado. Eu achei meio desnecessário esse comentário do Jesus. Acho que o futebol se joga dentro de campo e só isso. Ele fez o gol dele, fez o dele e pronto. Acho que deveria acabar aí. Sem ofensas, são adversários, mas não são inimigos, né? Assim como o Dudu e o Robinho se estranharam dentro de campo e fora de campo deram entrevista falando que é coisa de jogo, um passou a rasteira no outro, não Dudu tava nem aí. Dudu falou até que chamaria pra um churrasco depois, foi bem engraçado. Mas com certeza. Mas acontece, no jogo, exato, no calor do jogo, você acaba perdendo a mão, tudo, mas acabou ali, pronto, segue a vida. Quem nunca, né, se estressou dentro de campo, mas fora é tudo amigo. O Gabriel esqueceu muito do tapa que ele levou na cara. Foram dois tapas que ele levou durante o jogo. Ele falou que tapa na cara ninguém dá, que é covardia, não é atitude de homem. Ah, mas eu acho que isso é dentro das quatro linhas, né? Digamos que o Donizete não deu um tapa no Gabriel Jesus. Assim, podemos dizer. Porque ele deu um tapa no jogador do Palmeiras. Ele quis desconcentrar o jogador do Palmeiras. E no caso, quem tava na frente, ou quem é o principal jogador do Palmeiras atualmente, é o Gabriel Jesus. Mas não foi na pessoa, foi no jogador. Então eu acho que isso tem que ficar dentro das quatro linhas. Realmente não tem que extrapolar, não tem que ficar dando entrevista depois do jogo falando mal da pessoa Leandro Donizete. Eu acho que o que aconteceu dentro de campo fica dentro de campo. E o resultado não foi ruim pra nenhum dos dois lados. Ah, mas cá entre nós, o Donizete é um jogador maldoso. Eu já vi muita partida do Donizete que ele chega com a sola mais levantada, ele tenta bater mais. Eu até gosto de jogador assim, às vezes, porque, meu, quando você tem um zagueiro, você quer que o zagueiro chegue mais forte no atacante para o atacante ficar esperto. Mas ele é maldoso, querendo ou não, ele é maldoso. Mas eu também acho que foi desnecessário o Gabriel Jesus falar do Donizete por fora. E também acho que o Donizete, por ser mais velho, não precisava ter respondido o Gabriel Jesus. É, eu concordo com o que você disse. Eu não achei certo também a atitude do Donizete de dar um tapa. Mas acho que a resposta do Jesus deveria ser em campo. Ele, tipo, ele fez o gol pronto, é isso daí a resposta dele. Mas ele resolveu falar depois e aí pra mim ele acaba também perdendo um pouco a razão. Mas eu não concordo com a atitude de nenhum dos dois jogadores. É, e o Gabriel Jesus que está indo, né, agora para o Manchester City tem apenas os próximos 3 jogos para disputar. Vai fazer muita falta? Ah, sem dúvida, né? Acho que é o principal jogador do Palmeiras na temporada. Foi o artilheiro do time, é o artilheiro do time ainda, eu acho, tem 10 gols, 12. No brasileiro tem 12. Tem 12 gols, então com certeza vai fazer muita falta, né? Eu acho que ele vai fazer falta, mas desde que acertou com o Manchester City, ele caiu de produção. Então, de certo modo, o Palmeiras já tá aprendendo a jogar sem essa dependência do Jesus. Mas o Palmeiras também jogou mal, eu acho. Sim, jogou mal, mas manteve a liderança, tudo, e não digo que aprendeu, mas já tá aprendendo a jogar sem o Jesus e utilizar as outras peças do elenco que são boas também. Mas eu acho que o Gabriel Jesus não é que ele tá, ele, tipo, não tá jogando mal. É que ele não tá mais participando de tanto, não tá fazendo tanto gol, mas, meu, continua com uma briga. A vontade é o que não falta no moleque. Ele corre o jogo inteiro. Contra o Figueirense, por exemplo, participou dos 2 gols começando a jogada. Ele participa bastante do jogo. O problema é que ele não tá mais sendo tão efetivo na cara do gol como ele era. Não sei se a seleção atrapalhou, se o Manchester City atrapalhou, mas ele também não é. Mas ele não tá tão mal quanto a imprensa vem falando ultimamente. Eu concordo muito com o Andrei. O desempenho dele dentro de campo não tem sido ruim. Mas um jargão muito forte no futebol é que centroavante vive de gol, né? Ele é o camisa 9 do Palmeiras, ele tá lá pra marcar, pra colocar a bola pra rede. A função dele, a função do centroavante é colocar a bola pra rede. Então, por mais que o desempenho dele dentro de campo esteja bom, os torcedores, os jornalistas, todo mundo olha, a quantidade de gols que ele marcou nos últimos jogos caiu absurdamente. Então isso acaba marcando um pouco o Gabriel Jesus negativamente. Mas no jogo de ontem mesmo ele marcou o gol e se mostrou muito emocionado com o gol que ele marcou. Então isso demonstra uma vontade muito grande que ele tem, um amor muito grande que ele tem ao Palmeiras. Um exemplo disso, de que o centroavante vive de gols, foi o Wagner Love no Corinthians. Ao meu ponto de vista, ele não jogava bem, mas ele fazia o gol quando chegava a bola e todo mundo amava ele. Então, mesmo que o Jesus tenha participado, tudo, a cobrança pesa por ele não fazer gols, porque esse seria o papel principal dele. Mas eu concordo que ele tem participado, tudo, mas não fez gol, teoricamente caiu de produção. É, e o Palmeiras que vai se concentrar em Atibaia, é o local que costuma dar sorte ao clube em momentos difíceis. Vocês acham válida essa, talvez, uma superstição, podemos dizer assim? É, essa palavra que eu ia usar, exatamente, é uma superstição do Palmeiras, não é a primeira vez e não vai ser a última que o Verdão vai se concentrar em Atibaia. Normalmente, tanto em momentos ruins quanto em momentos melhores, o Palmeiras costuma se concentrar em Atibaia quando precisa, digamos, se isolar um pouco de tudo, ficar lá concentrado só os jogadores durante um período. Então, eu acho válido. É um momento muito decisivo do Campeonato Brasileiro, que o time vai se reunir, o time vai acertar talvez algum defeito aqui, algum defeito ali e voltar mais forte ainda para a próxima partida. Atibaia é quem inventou do professor, né? Professor Luxemburgo. Ele começou com essa época em Atibaia, já deu entrevista falando que Atibaia é a ideia dele. Mas acho válido, acho que o Palmeiras tem que fazer de tudo agora pra não perder o foco pro título brasileiro, que o jogo contra o Atlético não foi um jogo... Era um resultado esperado, um empate contra o Atlético, até porque o time do Atlético é sacanagem. Não sei se vocês viram o jogo ontem, mas nossa senhora, que o Robinho joga bola é uma coisa impressionante. Absurdo. Ainda dá um caldo, né? Não, ele é disparado, na minha opinião, o melhor jogador do futebol brasileiro hoje, disparado. É, a disparidade do futebol europeu ao futebol brasileiro fica muito claro quando o Robinho volta pro Brasil, né? Porque mesmo no Santos e agora no Atlético Mineiro, ele mostra uma qualidade absurda comparado ao futebol brasileiro, e na Europa ele não consegue se destacar tanto. A gente até falou isso em off um dia, que aqui no Brasil tem poucos jogadores que são de alto nível mesmo, tipo Robinho, Gabriel. Sim. Jesus. É muito talento, mas não tá tanto distribuído no futebol brasileiro assim. Exato. É, e o Palmeiras que vai lotar, né, o Allianz contra o Botafogo e a Chapecoense. Todos os ingressos já foram vendidos. Casa cheia pro Verdão, hein? É, a torcida é muito importante nesse momento de decisão. Então, quando faltar um pouquinho de vontade, talvez, né, para alguns jogadores, quando a perna pesar, a torcida vai estar lá, vai estar gritando, vai estar apoiando, estádio lotado. Isso é um incentivo a mais para os jogadores não pararem de correr, não pararem de lutar um segundo. E nessa fase boa, é mais do que normal o estádio ficar lotado. Todos os jogos, né, agora a tendência é o Allianz ficar entupido de palmeirense, fazendo muito barulho e gritando muito pelo Verdão. É, já falamos bastante do Palmeiras e agora vamos falar do arquirrival, o Timão. Toca a vinheta! Que animação! Gostou? É, e o Rildo se machucou mais uma vez e fica fora durante o resto da temporada. Ele que tem o empréstimo, né, do Corinthians, que ele é atleta da Ponte Preta, não deve ter, né, o seu vínculo renovado. Perde muito? Então, é muito difícil falar que perde porque ele não acrescentou muito ao time do Corinthians, né? É uma perda muito grande como jogador, porque eu gosto bastante do futebol dele, eu acho ele um bom jogador, um jogador liso que vai pra cima, que não tem medo de driblar e tal, mas ele quase não atuou pelo Corinthians, ele não teve muitas oportunidades, então é difícil dizer que o Corinthians perde muito com um jogador que quase não acrescentou ao time nesse ano. Eu concordo com o Arthur, eu acho o Rildo um bom jogador, mas ele teve algumas lesões no clube também. Algumas? Jogou, machucou mais, né, talvez, que jogou. Quis amenizar um pouco as coisas. Uhum. Mas ele teve muitas lesões. E também, quando ele estava pronto para jogar, ele também não recebeu muitas oportunidades. Então, o Corinthians não acaba perdendo muita coisa. A saída do Rildo não mudaria muito no elenco do Corinthians. Que, aliás, elenco eu acho fraco, mas ele não fez muita coisa, como o Arthur disse, então não muda muito. É, só trazendo alguns números aqui para os nossos ouvintes. Ele é da Ponte Preta, né? Chegou de empréstimo ao Corinthians no início de 2015 e teve apenas 22 jogos, o que é um número muito baixo. Para se ter como ideia um pouco, um campeonato brasileiro completo, se ele jogasse todos os jogos, tudo bem que é muito jogo, é complicado um jogador jogar todos os jogos, mas em apenas um ano só no campeonato brasileiro seriam 38 partidas. Ele em dois anos completos, contando Libertadores, Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, jogou apenas 22 partidas. E não foram 22 partidas completas, né? Na maioria delas ele veio do banco de reservas. Então eu creio que ele não vai fazer muita falta ao time corintiano, não. É, se eu não me engano, ele fez apenas 2 gols, né, o Rildo? Isso, exatamente, 2 gols. Em 22 jogos, 2 gols. É isso mesmo. Bom, o Alessandro elogia o Oswaldo de Oliveira, mas evita garantir o técnico do Corinthians em 2017. O Corinthians não consegue manter, né, o mesmo técnico, foram 4 técnicos no ano. Isso atrapalha muito, na opinião de vocês, Arthur? Com certeza atrapalha. O torcedor corintiano se acostumou a manter o técnico, né? Na época, Mano Menezes e Tite, eu não sei, acho que foram 4 ou 5 anos que ficaram apenas os 2 treinadores durante muito tempo. Então a torcida corintiana se acostumou com o estilo de jogo deles e com sempre ter aquele treinador. E só agora, em 2016, foram muitas trocas de técnico. Isso atrapalha muito, não só o time, assim, a diretoria em si, porque cada treinador gosta de uma maneira de comandar extra-campo, mas também dentro de campo. até principalmente dentro de campo, né? Porque os jogadores têm que se acostumar ao novo estilo, não só de treinamento, como novo estilo de jogo que o treinador propõe. Atrapalha bastante, né? É só você ver a situação do Internacional. O Internacional vai trocar de técnico pela quarta vez. Lisca. Lisca doido. E troca de estilo várias vezes. Agora vai, hein? Falcão, Celso Rotti, Lisca, Argel. Tipo, vai trocando de estilos que nem louco. Não faz sentido nenhum as trocas. Exato. E o Corinthians, eu acho que tá sobrevivendo da gordura que o Tite fez no começo do campeonato pro time. Porque as atuações do Corinthians nos últimos jogos... Mas eu vou ressaltar, o Corinthians tá sendo muito prejudicado pela arbitragem nos últimos jogos. Quase todos os jogos Verdade. O Corinthians tá sendo prejudicado. Isso vai fazer falta pro Corinthians, porque eu ainda acredito que o Corinthians, mesmo jogando mal, em casa tem força pra classificar pra Libertadores. Porque eu acho que ainda vai abrir uma vaga pro Brasil, porque o Galo pode vencer a Copa do Brasil. E tem essa história dos times mexicanos que não vão disputar Libertadores e pode abrir uma vaga. Então eu acredito que o Corinthians classifique pra Libertadores ainda mesmo não tendo boas atuações. Eu concordo que mudar de técnico toda hora atrapalha, mas com os técnicos que o Corinthians está contratando, não, no meu ponto de vista, não dá para manter. Cristóvão e Oswaldo Oliveira, para mim, não são técnicos de clube grande. O Corinthians poderia, na minha opinião, deveria fazer um investimento um pouco maior num técnico decente para manter ele ao longo de um tempo. Pra mas que quem, ele... mano? O Roger, talvez. Ah, tem, né? O Roger. Tem Roger nome. Seria um pouco uma aposta, né? Mas mesmo assim... Acho que trata como mais realidade, viu? Mais acho... ou menos, né? Tem o que era do Fluminense, esqueci o nome. Levercup? Não. Levercup também, ele tá no mercado? Abel Braga? Tá. O Abel tá no mercado, não tá? Não, Abel tava no Internacional, né? Mas eu não gosto muito do Abel, acho que não seria o nome correto pro Corinthians É que nome bom é difícil. Mas vocês acham que esses técnicos não são ultrapassados? Esse Levir, Abel, você acha que não foi a época dele? Não já? Acho, não Levir acho... assumiu o Fluminense agora, já também já foi embora. Ah, mas no Fluminense ninguém dá certo, né? Todo mundo é complicado. Ninguém fica lá, né? É, eu acho que manter, hoje em dia, é muito raro você achar algum time que mantenha o seu treinador e não dá certo. Porém, você tem que achar o nome correto. Não adianta você colocar qualquer treinador e falar, ó, tem 2-3 anos pra você trabalhar. Não é assim que as coisas funcionam. Você tem que estudar o treinador, saber se o treinador se encaixa bem, não só com a diretoria, mas também com os jogadores, se ele é um bom... Ele gestor. Maneja bem um gestor, maneja bem o elenco e tudo mais, pra conseguir manter ele durante 2-3 anos, e aí seria, no mínimo, né? E aí seria uma aposta certa. Ficar trocando de técnico pra ver quem dá certo são tiros no escuro que muitas vezes erram o alvo. Mas isso também é uma falha do futebol brasileiro em geral. Você vê que nenhum time tem um treinador assim. Os times sempre ficam rodando de técnico o ano inteiro, nunca tem um. Sim, mas é engraçado. Um padrão de jogo. É engraçado que. É raro que isso acontece, mas quando acontece dá certo. É impressionante isso é que ninguém consegue ver isso. É, e o Corinthians que parece que fechou, né, com o Wagner, que fez exames e aguarda a burocracia para assinar por 2 anos. Vocês acham uma boa contratação, Matheus? O Wagner, ele é centroavante? Meio campo. Ele teve sucesso no Cruzeiro, isso. Né? Foi a melhor parte da carreira, mas já faz tempo. E no Fluminense. Mas ele tá meio velho também, né? Acho que tem 30 tá anos. 30 não, anos, não por aí. Mas não é um jogador novo. Você acha que importa a idade no caso do meio-campista clássico, assim, armador? Ah, depende muito do jogador, mas eu acho que o Wagner ele não vai agregar muita coisa no time. O elenco tá fraco, eu acho que precisa de alguém pra decidir, né? Alguém pra decidir, exatamente, pra chamar a responsabilidade, eu acho que não seja esse o caso. Ah, o Wagner não deixou saudade no Fluminense, a gente já tinha dito isso no programa um tempo atrás. O Wagner não deixou saudade, ele não é um jogador que com a idade melhora. Tipo, o Robinho tem 30 e poucos anos, o Diego tem 30 e poucos anos, e são jogadores que fazem total diferença num time, que não importa a idade, eles vão fazer diferença. O Wagner não é esse jogador. O Wagner é jogador pra resolver os problemas do Corinthians. O Corinthians precisa de jogador de alto nível. Centroavante, zagueiro, lateral esquerdo, volante, precisa de muito jogador. E até acho que um técnico também faria bem pro Corinthians, uma diretoria, talvez. Precisa mudar tudo, né, no Corinthians. Mas... é mais um exemplo de um erro, na minha opinião, da diretoria corintiana. Mais um jogador que traz sem saber se vai dar certo. Tudo bem que é praticamente impossível você trazer um jogador que você tenha certeza que vai dar certo, que vai se encaixar no time. Mas é mais um tiro no escuro, mais um exemplo do Corinthians contratando sem estudar muito. Não é o jogador correto para a equipe do Corinthians. O Corinthians não tem um elenco ruim. Eu não acho que os jogadores que estão no Corinthians sejam ruins, mas o Corinthians precisa daquele jogador que vai bater no peito, vai receber a bola e vai decidir uma partida. O Corinthians não tem nenhum jogador assim. E traz, nessa temporada, mais nomes, inúmeros nomes, e nenhum deles se encaixa no perfil que o Corinthians precisa para resolver os seus problemas. Queria saber como vocês avaliam essas contratações do Corinthians, tipo Jô e Wagner. Vocês acham que estão no mesmo nível? Eu acho que o Jô e o Wagner são do mesmo nível como jogadores, mas não do nível que o Corinthians deve contratar, né? Eu acho que precisa, como o André bem falou, de nomes de peso que cheguem para resolver o problema, porque não é um outro nome como dúvida que vai resolver. Eu acho que o Jô, com um meio campo de qualidade, pode agregar um pouco ao elenco, mas com as peças que tem atualmente foi uma contratação meio desnecessária, porque na minha opinião o centroavante é um problema no Corinthians, mas não é o principal problema. Então precisaria mudar muita coisa para que o Jô conseguisse se encaixar no time. Sabe o que eu vejo no Corinthians? Eu vejo que, por exemplo, Marquinhos Gabriel, bom jogador, Giovanni Augusto, bom jogador, Marlon, só que você não vê aquela raça corintiana. Todo jogador que passa pelo Corinthians, eles dão aqueles carrinhos, vão no alambrado, se matam pra jogar pelo Corinthians, mas esses caras não mostram isso, parece que eles não mostram o respeito, o amor que normalmente o jogador tem pra jogar pelo Corinthians. Olha aquela torcida, que jogador que não tem vontade de dar um carrinho, sair pra torcida e correr pro abraço. Eu não vejo vontade no Marquinhos Gabriel, vontade nesses caras, eu acho que eles têm bola pra fazer o suficiente. Só para finalizar aqui a parte do Corinthians e o Timão, que mesmo vendendo depois de 20 jogadores, atrasou parte do salário de outubro. Tá faltando dinheiro? É, tá faltando dinheiro e eu acho que essa parte complementa o que o Andrei disse. Talvez esse atraso do salário pode atrapalhar um pouquinho o jogador, mesmo que não seja de propósito, mesmo que ele fale, ah, não tô recebendo, vou fazer corpo mole. Mas isso acaba afetando um pouco o psicológico do jogador e pode influenciar no rendimento dele. Mas realmente falta raça para os jogadores, falta muita coisa. E o fato de estar atrasado o elenco, atrasado o salário, mostra que tá mal gerido o time. Essa gestão ruim que nem o Matheus estava falando não é de hoje. O Corinthians no último ano, assim, há uns 3, 4 anos estava bem, mas nesses últimos 2 anos não está conseguindo se manter num alto nível, perdeu muitas peças importantes, e mesmo assim, mesmo vendendo peças importantes do elenco, vendeu, por exemplo, o Renato Augusto, que foi o principal jogador do time, que hoje em dia é titular indiscutível da seleção brasileira, foi craque do Campeonato Brasileiro, para a China, por um preço de banana. Então falta a diretoria saber vender os jogadores no momento certo, pelo valor correto, para não gerar um problema no futuro como esse que está acontecendo agora de não ter dinheiro suficiente para pagar salário. É, isso que você falou de saber vender jogador é muito importante porque as multas do Corinthians são muito baixas. Muito baixas, ridículo. E aí sempre vem uma proposta pífia do exterior, aí vem o presidente falar, não podemos fazer nada. Ele falou esse pífia com emoção, né? É engraçado. E você chamou o Corinthians sem emoção. Falei, como eu falo com todos. Você vai ver do São Paulo, como que vai tá ser. Bom. Por que São Paulo? Que é o próximo. Clubista. Clubista. É o próximo. Bom, falamos muito do Timão e agora vamos falar do Tricolor Paulista. Solta o hino do São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos ser campeão! Salve o Tricolor Paulista! O Tricolor empata com o Grêmio dentro de casa, com um golaço de Chaves, quem diria, o Juan que adora, né? E depois um gol do Ramiro, né? O Juan que adora. O Juan adora. Tá certo, isso aí. Pode começar falando aí, Juan. O jogo ontem foi muito fraco, o nível tava absurdo, jogo chato. Depois do gol do Cueva, que o jogo deu uma melhorada, o São Paulo ainda conseguiu um pouco do mais Cueva? Pra cima. Do Chaves, perdão. Coitado do Chaves, ele quase nunca marca gol. E quando marca, o Cueva, por sinal, jogou meio mal ontem. Acho que o cansaço, o excesso, né, de jogos deve estar atrapalhando ele. Mas o jogo em si foi muito ruim. Nem parecia o mesmo São Paulo que goleou o Corinthians há um tempo na última rodada. Foi um jogo completamente atípico, aquela goleada. Então, acho que o torcedor São Paulino vai ter que se contentar, né? Os jogos pra acabar o campeonato. E é isso, o ano pro São Paulo acabou já. Jogou como o São Paulo vinha jogando antes, né? Aquela partida contra o Corinthians foi uma coisa diferente. Uma ilusão, né? Eu acho que alguém vendeu a alma pro São Paulo ganhar aquele jogo, não é possível. Porque ninguém tava acostumado a ver o São Paulo jogando daquele jeito. Uma partida daquela do Cueva, faz tempo que eu não vi um jogador. Nesse campeonato eu vi poucos jogadores fazer uma partida como o Cueva fez. Acho que o Casares fez uma no começo do campeonato. Sim. Contra o Botafogo. Mitou no Cartola, todo dia no Cartola, né? Você tava no jogo, tava lá no Mineirão, meu Deus. Eu tirei pra pôr o Bruno Henrique, foi mal. Nossa, que escolha. Mas se bem que teve uma rodada que o Bruno Henrique meteu uns 27 pontos, que foi contra o Botafogo também. Eu também tava no jogo, inclusive. Tava pra torcida do Botafogo. Eu sou botafoguense. Arthur é a solução. Sabia que você era botafoguense, tá na sua cara. É lógico. Não, enfim, até perdi o rumo aqui. Mas foi um... Não, é que o time de São Paulo... Ó, é que o time de São Paulo não é um time muito bom também. Eu não acho que você não, tem ruim, que... Não é ruim. É. Eu acho que você não pode exigir um espetáculo do time de São Paulo que nem foi contra o Corinthians todos os jogos. Mas eu também acho que dá pra você exigir alguma coisa. Porque o time de São Paulo não é ruim, como você falou. Mas ele também não é aquela coisa extraordinária, como é o Atlético Mineiro, como é o Palmeiras, como é o Flamengo, o Santos, esses times lá de cima. Mas eu acho que deveria estar brigando lá em cima assim, porque tem mais que obrigação. É, eu acho que essas últimas rodadas foi talvez um pouco do reflexo do ano inteiro do São Paulo. São Paulo não fez um ano bom, por mais que chegou na semifinal da Libertadores e tudo mais, não foi um ano que agradou, o futebol agradou a torcida, porém tiveram alguns lampejos de boas partidas que deu muita esperança ao torcedor são paulino. Por exemplo, esse jogo contra o São Paulo, alguns jogos na Libertadores, aquele jogo contra o Atlético Mineiro na Libertadores, jogos espetaculares do time que o torcedor falava, agora vai dar tudo certo, a gente vai pra cima, no Campeonato Brasileiro, a esperança de chegar na vaga da Libertadores, na própria Libertadores no começo do ano, a esperança de chegar no título, o tetra e tudo mais, e aí chegava na partida seguinte e a produção caía absurdamente. Então esses dois, três últimos jogos do São Paulo, um 4-0 ali, agora um 1-1 em casa contra o Grêmio, é um pouco reflexo do ano inteiro do São Paulo. Essa queda repentina de rendimento de um jogo para o outro afeta o São Paulo já tem mais de anos já. Todo São Paulino sabe que o time ganha bem um jogo e no outro já sabe que vai perder, não vai ser aquela mesma coisa. E você sabe, Rua? Olha, se tirou as palavras da minha boca, eu pergunto isso agora. Não sei, mas meus amigos me contam bastante, costumam conversar bastante sobre futebol, né? Entendi. Não é mesmo? Beleza. Mas é isso. Bom, o técnico Ricardo Gomes prometeu um São Paulo melhor, talvez com desempenho contra o Corinthians, para as últimas rodadas do Brasileirão. Vocês acham que é possível? Não. Não, também acho que não. Difícil então, mudar o nível em tão pouco tempo, né? Ah, não vai classificar. Eu acho que o máximo que chegar ali de baixo é o Cruzeiro, que vai no máximo. É, lembrando que o São Paulo só pode chegar a 55 pontos, né? É isso, né? É a pontuação do Botafogo, se eu não me engano. É, Botafogo tem 55 pontos. O Atlético Paranaense tem 52. Então, e o Corinthians tem 7, tá em sétimo, né, com 51. Ou seja, tem que tirar muito ponto, né? Torcer muito. É muito complicado mesmo, né? Mas, vai torcer pro G12 abrir, talvez. Porque do jeito, mas do jeito que tá, eu não duvido nada que vire um G12, só um adendo, G16. Só um adendo. Nos últimos anos, o campeão da Sul-Americana tirava a vaga do... Esse ano não tira mais. Exatamente. Que coisa, né? Só... G10. Só complementando aqui o que vocês falaram, o São Paulo tá na 13ª colocação com 46 pontos. O Atlético Paranaense, que é o sexto colocado, portanto, primeiro na lista da Libertadores, tá com 52 pontos e o Corinthians, num possível G7, tem 51, ou seja, são 5, 6 pontos para tirar em 3 rodadas. É muito difícil e falando sobre a produção do São Paulo, sobre o nível de jogo do São Paulo, além de tudo, além do que a gente estava comentando de altos e baixos dentro do campeonato, se o São Paulo tivesse muito próximo da Libertadores, talvez... surgisse aquela esperança de, vamos dar aquele último gás pra gente conseguir ir pra Libertadores. Mas tá tão longe que eu acho que nem esse discurso encaixa mais no São Paulo. 6 pontos em 3 rodadas com tantos times na frente, é da 6ª colocação até a 13ª, é muito time pra passar. Esse discurso de vamos ganhar os 3 jogos que a gente chega na Libertadores, eu acho que não encaixa mais pro tricolor paulista. Não, eu falei que o Cruzeiro tava mais perto que o São Paulo, mas é bem pouquinho, né? Um pontinho de diferença só. Mas, e o Cruzeiro tem jogo difícil contra o Santos, contra no domingo. Eu acho que tá bem... Eu acho que o Grêmio ainda vai passar dificuldade, até porque não tem mais interesse em classificar por ali. Acho que, pra mim, deu uma entregadinha no jogo contra o Sport. Se tivesse indo pra cima do São Paulo, talvez teria conseguido a vitória e estaria ali em cima garantindo sua vaga no G6. Eu acho que se perder a Copa do Brasil, vai ficar que nem o Santos ano passado, procurando vaga na Libertadores. É difícil. E o Cueva... O que vocês acham dele? É a única peça que pode matar um jogo, pode decidir? É o diferencial do São Paulo. Você acha que pode ter... Tem algum outro jogador que tenha a capacidade, ou o Thiago Mendes, talvez, de decidir mesmo? Eu gosto muito... É particular isso mesmo. Eu gosto bastante do Michel Bastos. Mas como tem esse problema com a diretoria, tem todo esse problema com a torcida... Ele poderia ser outro cara, né? Eu acho que o Michel Bastos é um jogador que qualquer time do Brasil ele seria bem-vindo. Qualquer time eu acho que gostaria de ter o Michel Bastos jogando em alto nível. É que ele tem vários problemas com a diretoria, mas eu acho que... E com a torcida também, né? É. Principalmente. Então, acho que dentro de campo que a gente vê hoje, O acima da média do São Paulo é o Cueva, até porque o Chaves, que começou bem, não tá mais tão bem. O David Neres, não dá pra jogar isso nas costas de um menino ainda. Então eu acho que vai cair pro Cueva essa responsabilidade de tentar levar o São Paulo ao sonho de ir pra Libertadores. Eu acho que o Cueva é um jogador diferenciado. Até na seleção peruana você vê que ele é o principal jogador. Chamou o jogo, né? Chamou o jogo no último, quando a goleada contra o Paraguai. Mas o cara tá sozinho lá também, né, praticamente. É, então, tem o Guerreiro, né, que é... É, mas assim, digo, na armação, na criação sim, da jogada. Sim, é verdade. Né? Mas você vê que ele é um jogador diferenciado, que ele tem uma visão de jogo muito boa, as assistências dele geralmente são espetaculares, são bolas bem enfiadas. Então, acho que ele é um jogador muito interessante, que o São Paulo vai aproveitar bastante ele. É, aproveitando aqui que a gente tava falando um pouco de ir ao estádio, ir aos jogos... Iso, você se lembra quando você foi ao estádio, viu o Cueva jogando, o que gerou de repercussão? Você se recorda ou não? Ah, não, não lembro disso não, cara. Não lembra? Não lembro. Ah, que pena. Bom, tudo bem. Conte essa história para o nosso querido ouvinte. Os ouvintes querem saber agora. Os ouvintes querem saber. Não, que o João, ele elogiou o futebol do Cueva no estádio. Ele falou que o Cueva era um bom jogador. Tava destruindo o jogo. E os torcedores em volta não gostaram muito do comentário do João. E o João ficou com um pouco de medo lá no estádio. Um torcedor específico, né? O cara tinha 2 metros de altura. O João ficou 190 com quilos. Mas em que torcida você tava? Tava na torcida mista. Do Botafogo. Tava no setor nobre lá. Como imprensa eu tava. Ah, entendeu? Mas agora falando sério, o Cueva é um bom jogador, eu também gosto bastante do futebol dele. E é um cara que realmente chama jogo. Quando o time do São Paulo precisa, ele pede bola e vai pra cima. E não tem medo. É um jogador que eu gosto muito exatamente por isso, porque ele não tem medo. Você não vê ele se escondendo durante a partida. Quando tem algum pênalti, por mais decisivo que seja, ele sempre pede a bola pra bater. Bem. E bate bem, costuma marcar os gols. Então eu gosto bastante, é um jogador muito bom e muito importante pro São Paulo. É, o árbitro da partida, né, entre São Paulo e Grêmio também paralisou o jogo por conta dos sinalizadores. Virou rotina? É, então, quero ver se o São Paulo vai ser punido por isso. Vamos ver... A regra, né? O STJD costuma ser um pouco... Tendencioso. Tendencioso, exatamente. Eu ia falar clubista, mas tendencioso é uma palavra melhor. Muito obrigado. Menos polêmica. Eu acho que uma palavra melhor para STJD é uma piada mesmo. Eles pode são, ser eles também. Eles são uma piada. Eles são uma piada. Eu não consigo ver de outro jeito. Aquela punição que o Grêmio tomou pela porta-lupe... Não, é ridículo. Meu, que bombom, hein, Juan? Ah, eu comentei aqui na rádio quarta-feira que ela pode invadir meu coração. Que o STJD não vai punir ela. Ah, o meu também. Ela pode ficar à vontade. Não, você não pode. Opa! Namorada do Andrei... Ela não tá ouvindo, tem mas problema. Ela pode ouvir. Eu vou chamar ela no Face e vou falar... Longe disso, vou falar, ficar ligado, talaricagem no vale. Falaremos do decreto hoje, porque eu vou levar o Andrei pro baile comigo, hein. Ô Andrei, tá doendo aí a cabeça? Não, é porque eu tô sentindo uma trairagem aqui na mesa absurda. Nossa, eu tô vendo crescer os bagulho aqui em cima do seu cabelo. Não, agora, mas só por causa disso eu vou ter que ir pra Night hoje. Ganhou o Vale Night. Ah, eu vou pro Vila Country. Patrocínio. Arranja VIP pra nós. Vamos voltar, né? Qual que era o assunto mesmo? É, dos sinalizadores. Ah, sinalizadores? O STJD era uma piada. Ah, tá, é verdade. Como foi, parar ali, meu Deus do céu. Depois a gente escuta e descobre. Sinalizadores. É muito complicado esse assunto, eu acho que... Eu já falei isso aqui outras vezes em outros programas, que a torcida organizada às vezes faz shows maravilhosos que nunca seriam possíveis, cenas excelentes que não seriam possíveis sem ela. Mas ao mesmo tempo ela faz barbaridades extremas que não tem como continuar. Barbaridade extrema? Sim. Tá. Eu quis dar ênfase na coisa. Entendi. Que ênfase, hein? Você barbaridade extrema, sei lá, parece um crime hediondo. Mas a torcida organizada muitas vezes faz coisas assim. Eu concordo. Então é uma discussão muito complicada, que vai ficar pra próxima. Ah, tá bom. Beleza. Então, só pra terminar aqui, bastante. É isso aí. Pra terminar o bloco dos quatro grandes, agora vamos falar do Peixão. Vamos pra Baixada falar do Santos. Vamos toca aí, Flavio! O hino! Peixão. Agora quem dá bola é o Santos. É um peixão. O Santos é o novo campeão. E na produção aqui, a primeira informação muito relevante: Vitor Ferraz Foi pai. De novo? De novo? Essa notícia já foi dada aqui, justamente pelo mesmo produtor, Vitor. Um recado pra você, Vitor. Ih, talvez ele seja mãe, hein? Ô, Vitor, fica atento aí, né, papai? Pelo amor de Deus. Ele colocou isso papai antes do jogo. De novo, mano. Eu acho que ele achou que vocês não perceberam e colocou de novo. Ah, ele mano. Tá insistindo na informação. Só de... Ah, é verdade, só de zoas. Não, tudo bem, vamos falar mais uma vez. Na segunda a gente fala mais. É um coelhinho. Vamos falar agora de coisa séria. O Peixe ganhou do Vitória ontem, né, na Vila Belmiro por 3-2. Copete salvou o time do Santos, né? E eles ainda... eles ainda sonham com títulos. Vocês acham que é possível? Muito difícil... Pra muito mim, difícil. Muito, muito, muito complicado. Não, pra mim, podia já entregar a taça pro Palmeiras, já acaba o campeonato, ver quem fica em segundo, quem fica em terceiro, dali pra trás, porque não vai chegar no Palmeiras. Por mais que tenha diminuído a distância, né? O Santos ganhou, o Palmeiras empatou. 4 pontos. Diminuiu em 2 pontos, tá agora só 4 pontos. Mas mesmo assim, eu acho muito difícil tirar esses 4 pontos. 71 pontos, pra mim, já é o suficiente pro Palmeiras ser campeão. Eu acredito no Peixão, né, Flavião? Peixe vai ser campeão esse ano. Tá otimista, Flavião? Tá otimista. Tá, Flavião não tá otimista, mas eu tô... Olha o cheiro de peixe aqui, ó. Olha o cheirinho, ó. Cheirinho de N, né? Cheirinho de peixe. Eu ouvi um comentário de um torcedor palmeirense que disse que o Santos só chegou em segundo lugar pra ser vice do Palmeiras de novo. Mas eu... E você gostou desse comentário? Por que será que o André veio assim... Réplica, Flavião. Qual a réplica? Fala, Flavião, você vai ter que falar. Vamos ver. Até o Flavião tá falando. O freguês tem sempre razão. O Flavião pode falar o time dele, o André não. Não, mas mentira, eu torço pro Botafogo da Paraíba. É verdade. Gostou de torcer pro Botafogo? Ele já falou disso. Não, mas eu sempre torci pro Botafogo da Paraíba, desde criança. Eu nasci na Paraíba. Ah, tá. Ô, louco. No louco, a gente da desmerecendo aqui. Hã? Quem nasce da Paraíba é o quê? Paraíba. Não, mas agora falando quem sério... Quem nasce de Lambuco? Arthur, por favor. Beleza, perdemos o comando aqui. Vamos voltar, André. Não, falando sério, eu podia já entregar a taça do Palmeiras pra matar a ansiedade do torcedor que deve estar passando mal. E a sua ansiedade, André? Não, o Botafogo vai subir de divisão da Série não, C. Não, mas a do seu time aqui de São Paulo, que eu sei que você tem. Ah, o Guarani subiu também. por que será ele que podia ter falado Ponte Preta, né? Não. O Arthur tá vermelho. A Ponte Preta não rola, não. Então... Ô, louco. É, então, mas o... cara perdiu... Opa, perdi o... Opa. Senhas. Isso foi um momento senhas. O Cruzeiro... O Santos tem... O Cruzeiro? O Santos tem jogo contra o Cruzeiro e Flamengo fora de casa, enquanto o Palmeiras tem Botafogo e... Chapecoense em casa. Acho que vai ser... Palmeiras, eu acredito que faça 6 pontos, eu não acredito que o Santos faça 6 pontos nesses jogos, mesmo o Santos vindo jogando bem nas últimas partidas. E o jogo ontem? Muito emocionante, Marinho marcando mais uma vez, o que vocês têm a comentar? Tirou vários pontos meu no Cartola, Marinho. Graças a Deus, você tá perto de mim. De Marinho. Tô te assustando lá no Cartola. Não faz isso. Mas o Vitória, que é um time muito marcado o campeonato inteiro por ter um ataque muito bom e uma defesa muito ruim, isso ficou bem claro. Na partida de ontem, jogando na Vila, foi pra cima, fez um bom jogo, um jogo muito aberto. Foi um jogo emocionante, o Santos chegou a abrir 3-1 e aí depois o Vitória diminuiu. E foi uma partida bem disputada. Até achei que o Santos ganharia com mais facilidade do Vitória, mas o Vitória conseguiu dar muito trabalho pro Santos. Mas o Santos conseguiu os 3 pontos e garantiu pra mim também a vaguinha na Libertadores direto, sem precisar da pré-Libertadores. Muito bom que o Santos conseguiu sair com a vitória contra o Vitória, né? Por quê? Não, só pra fazer o trocadilho mesmo. Só isso. Ah, meu tá. Deus, Matheus. Pronto. Nossa, essa foi pra encerrar o programa, mas a gente vai falar um pouco mais. É que quando fala de vitória tem que fazer o trocadilho, tá no manual da arquibancada. Tá, e no seu manual também, né? É, eu tenho que fazer. Manual de jogador ruim. Beleza. Isso. É o goleiro ruim, no caso. Melhor que você. É mesmo. Mentira. Que isso. Veremos. O Iso tá cheio de atrito hoje no programa, né? Tá causando. Tá rolando bastante. Aliás, eu sou o melhor goleiro dessa bancada. Que isso. Opa, jogou polêmica pro Arthur também. Por que pra mim? Você não é goleiro? Eu sou. Melhor que o Mate. Sei não, hein? Sei não. Beleza, vamos falar aqui. Lucas Lima, o Pastor e o Copete estão se mostrando um trio muito eficiente, né? E o Santos já não perde há 8 jogos. Será que é o início? É um bom início? É um bom prognóstico, né, pro ano Lucas que vem? Lucas Lima tá voltando, continuar, né? Tava jogando pré-temporada, mal, né, pro Campeonato Paulista, pra chegar no Campeonato Paulista, ser campeão. E acabar e aí, o ano. E aí acaba o ano, e aí no final do ano que vem faz até a pré-temporada pro Paulista de 2018. Por que você tá falando isso? Ah, porque o Santos é assim, só, né? Só joga, só ganha Paulista? Foi isso que você quis dizer? Não, imagina. Ah, tá, entendi. Cutucou os ouvintes santistas agora. Flavião ali, ó. Olha aí, olha tá, aí. Tá comendo os dedos. que vocês têm a falar sobre isso, meus queridos ouvintes? Queria destacar o Lucas Lima, que tá subindo de rendimento de novo, né? Deu assistência pro Copete ontem, uma boa bola enfiada. É, gosto muito do Lucas Lima, acho que tem potencial pra estar na seleção de novo. Pegou a 10 agora, né? Pegou a 10 agora, que peso, né? Então, acho que esse trio tem muito pra dar pro torcedor santista ainda. É, um trio... Colocaria até como um quarteto, incluiria o Vitor Bueno nesse. É. Em contrapartida, ele cai um pouco de rendimento. Tava machucado, mas sim, na tá volta voltando ainda... agora, exatamente. Mas eu acho um jogador muito bom. Pode ser muito aproveitado pelo Santos. E é muito difícil. No futebol brasileiro, eu tava pensando aqui, acho que não tem nenhum quarteto ofensivo. Talvez o do Atlético Mineiro consiga... chegar no mesmo nível, assim, que tem o... É porque o Cleiton acho um pouco abaixo, mas o Atlético Mineiro e o Santos, pra mim, tem o melhor ataque no nome, papel do Campeonato Brasileiro, comparando jogador, né? O ataque do Palmeiras é muito produtivo, mas se você comparar jogador por jogador, pra mim, o Santos e o Atlético Mineiro têm os melhores ataques do Campeonato Brasileiro. Ah, eu acho que o Atlético Mineiro ainda é melhor, porque é só você ver o jogo de ontem que tava Robinho... Robinho, Fred, Maxwell e Luan. Aí do nada entra Cazares, Prato. É, realmente. Ainda tem o Otero no banco. Que é isso? É um elenco muito bom. O ataque do Atlético Mineiro é estúpido. É um ataque sensacional. Estúpido. Mas concordo com o Arthur. É, junto com o Santos são talvez os dois melhores ataques no papel do campeonato. É até egoísta, né? O Santos tem um... O Galo tem um tanto atacante... É, tem todo mundo pra eles. É impressionante. É, o Corinthians com o Jô e o Atlético dividindo Prato e Fred. Pois é. É, e o Dorival que elogiou também, é só pra fechar essa parte do Santos, os gringos, né, que do Atlético Nacional, que o Santos tem interesse, né, que é o Berril, jogador que joga pelas pontas, e o Guerra, que é mais um meio campista. Seriam grandes contratações, boas contratações, o que vocês pensam, Rua? O Guerra, apesar da idade, eu acho um jogador excepcional. Tem, né? Mais de 30 já, né? Tá, acho que tem, tem uns 32, depois a gente pode procurar aqui melhor. Sinto cheirinho de chapéu. Jogadores. Você sentiu de chapéu? Cheirinho de chapéu. Ah, cheirinho. Ah, é? Cheirinho você tem essa informação? Ah, eu acho que o Santos fala, o Palmeiras contrata. É sempre assim, dá até dó dos caras. O Palmeiras não tem mais aquele cara que vai pesquisar os jogadores no mercado, né? O Palmeiras é o Santos. Deixa pro Santos. O Santos pesquisa e o Palmeiras contrata. Até o presidente falou esses dias que não pode falar os jogadores no ar, porque senão o Matos vai lá e contrata. É. Não tem tá como. Tá fácil pro Verdão. Mas o Copete, que veio do Atlético Nacional também, então já conhece muito bem tanto o Berril quanto o Guerra, e se encaixou muito bem na equipe do Santos. E isso pode ser... Um bom início de negociação pro time do Santos, né? Porque o Copete conversa com certeza com esses jogadores, tem amizade, tem contato com eles. E como está bem no Santos, tem um bom ambiente lá, sempre é bom trazer mais amigos, né? Então vai falar pro Berril, vai falar pro Guerra, vem pra cá, vem pro Santos, que aqui é muito bom, e isso pode agregar mesmo muito valor ao time santista. Que é, Rua? E é mesmo, lá em Santos é muito bom. Gosto Santos de pra lá. Campeão da Libertadores que... 2018. Opa, empolgou. 2018? 17, perdão. Meu Deus. Estamos em 2017, 17, eu nem sabia. Perdão, 17. Porque não, Santos... pode ser 18, tô fazendo previsão aqui pro futuro, já distante. Por que Santos é bom? Você gosta de lá por quê? Muito bombom. Muito bombom? Muito bombom. Bombom. Você faz a rapa lá? Não posso também me colocar nessa posição porque eu não tô nessa condição, mas... A gente guarda um golzinho. Dá um soleco com o Neymar, né? Oh, com o Lucas Lima, bonitão. Nossa. Ah, o Lucas Lima, boatos que ele pega a irmã do Neymar, né? É, boatos. Ti aqui no programa. Mas eu também já ouvi falar que quem ela não pega, não é mesmo? Jogou panos panos quentes, hein? Direito de resposta pra... Rafaela. Rafaela Neymar. Rafaela? Rafaela, liga pra mim, Rafaela. Deixa você responder pra mim. Passa o WhatsApp pra ela. Passa o WhatsApp pra mim. Não, você passa o WhatsApp pra mim. Não, no ar eu não posso, né? Senão elas vão se atacar e vão mandar mensagem pra mim aqui, eu não posso. Que conquistador esse menino. Bom, falamos muito sobre os quatro grandes, faremos agora um breve intervalo. Fique conosco, até já! Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears. Learned our lessons through the tears. Made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me, to those shining stars. He said, go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said, one day you'll leave this world behind. So live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. É, estamos de volta e para começar o segundo bloco, já vamos começar com os palpites. Vitória e Figueirense, né? A rodada começando no domingo apenas, né? Às 5 da tarde. Vitória e Figueirense no Barradão. Arthur. 3-0 pro Vitória, 2 gols do Marinho. Vou botar no Cartola. Fala aí, Juan. 1-0 Vitória. 2-0 pro Vitória. É, vocês me dão essa oportunidade, né? 2-0, Vitória do Vitória. E gosta muito. 2-1 pro Vitória. Nossa, Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Arthur. 1-1. Juan. Botafogo 1-0. Ixi, jogo. Ele vai falar. Quanto você vai falar? É, eu ia falar 8-0, mas eu vou falar. Vou falar pro Botafogo, né? Sim. Mas eu vou falar 1-0 Palmeiras. Respeito mais sofrido, Botafogo, né? Não, é, porque se eu falasse 8-0 Botafogo, eu vou falar que eu sou clubista. É. Mas como eu não sou, eu vou falar 1-0 Palmeiras. Entendi. Pouco clubista. Eu vou concordar com o Juan, 1-0 Botafogo. 2-1 Palmeiras. Cruzeiro e Santos no Mineirão, Arthur. 3-1 pro Cruzeiro. 1-0 Santos. 1-1. 1-1. 2-1 Santos. Grêmio e América Mineiro, jogo chato, hein? Jogo chato nada, vai ser a goleada da rodada, 5-0 pro Grêmio. Nossa senhora, os caras vão... Nossa senhora. Vai ter Copa do Brasil na final, vai sei lá. Mas o time reserva do Grêmio consegue ganhar de 5-0 do América. Ah, sei lá. Eu não merecia tanto assim o América, então acho que vai ser 2-0, Grêmio. Eu acho que vai tá com cara de 0-0 esse jogo. Tá com cara de 2-1 América. Ele sempre Eita. Aposta no azarão, né? Claro. Ele gosta do América. Ele eu gosta. Gosto, eu sou ele torcedor... É do... Opa, não posso falar o time que eu torço. Bom, eu acho que vai ser 1-0 pro Grêmio. Atlético Paranaense e Sport na Arena da Baixada. Por incrível que pareça, eu acho que esse jogo vai ser aquele jogo chato. Por mais que na Arena da Baixada o Atlético Paranaense é forte, 0-0. Atlético sempre ganha na Arena, então 1-0 Atlético. 1-0 Atlético. 1-0 Atlético. 1-0 Atlético. Ponte Preta e Fluminense no Moisés Lucarelli. Arthur. 2x1, Macaca Querida. 1x0, Ponte. 2x2. 1x1. 1x1 também. Flamengo e Curitiba no Maracanã. Ah, vai ser sofrido pro Mengão, mas o Mengão vai conquistar os 3 pontinhos. 1x0 com gol aos 40 do segundo tempo do Guerreiro. Ô, louco. Cravei. 1x0 Flamengo. Difícil. 1x1. 3x1 Flamengo. 2x1 Flamengo. Chapecoense e São Paulo na Arena Condá. Arthur. Chape Terror vai estar focado na Sul-Americana, então o tricolor paulista, meu querido, vai ganhar de 2x1. 3x0 São Paulo. Ô, louco. Nossa, o André até assustou. Travou. Ah, eu travei, né? Porque eu ia cravar 3x0 Chape. Ô, louco. Você é louco. 3x0 Chape. Mas... eu acho que vai ser um 2x2. Acho que vai ser 0x0. Santa Cruz e Atlético Mineiro no Arruda. Grafite vai sair da lapiseira, vai marcar o dele 1x0. Nossa senhora, alguém tira ele daqui, pelo amor de Deus. Hoje o pessoal tá com umas piadas ruins, né? Nossa senhora. É o Natal chegando, eles estão se aquecendo já pra falar na parte da família. Tiozão, né? É. Ah, Santa já rebaixado, Atlético 3x0. Nossa senhora. acho que vai ser 1x0 o gol do Keno. Por que será Keno? Fica no ar aí. Quem não vai marcar o gol? 4x2 Atlético. Quem não vai marcar o gol? Quem não vai marcar o gol? Não, tô perguntando quem não vai marcar o gol. Meu Arthur, segue o jogo. Arthur, segue vai embora, o jogo, por favor. Alguém segura esse rapaz. 2x1 Atlético Mineiro. E pra finalizar, na segunda-feira, Corinthians Internacional na Arena Corinthians, Arthur. Inter vai ser rebaixado, Corinthians vai ajudar isso, Corinthians 3x0. Nossa senhora, hein? 1x0 Inter pra dar aquela respirada. 2x0 Corinthians. 1x1. 1x0 Corinthians. Bom, vamos prosseguir aqui no nosso programa e agora vamos falar um pouco de futebol internacional. Vamos pegar o avião? Bora, vamos. Bora. Bom, nesse sábado o Manchester United enfrenta o Arsenal e tenta ter uma sequência de vitórias, né? Já que eles estão mal no campeonato inglês, né? Os Gunners tentam continuar sua caminhada de volta ao primeiro lugar da tabela, já que tá muito disputado ali entre Manchester City, o próprio Tottenham, né? Então, o que vocês têm... O jogo é onde? É na casa do Manchester United. Manchester, jogo difícil. Manchester United tá com um bom time. Mas o Arsenal tem aquele time de sempre, né? É um time mais ou menos assim, é forte, mas nunca chega ao título. Parece o Inter tá sempre... aqui no Brasil, né? É. Sempre tá cotado pra sempre ganhar, sempre tá cotado, né? Mas nunca ganha. O Rooney vai jogar? A produção não colocou isso aqui. Se ele... Vamos ligar pro então, se ele tiver... Ah, é verdade. Se Rooney... ele não tiver louco, acho que ele joga. Tá chato. Nossa, aquela foto aquela do Rooney. Aquela foto do Rooney vermelho. Foi pior que a do André Balada. Também foi achei. Porque pelo menos ele tava dormindo. O Rooney tava... Nossa senhora. Mas eu acho que o Manchester United vai ganhar. Porque o Arsenal é aquele famoso cavalo paraguaio, né? E o Manchester United tem o Paul Pogba, né? Embora o Arsenal se reforçou nessa janela, trouxe o Xhaka, né, que é meio campista do muito Borussia, bom jogador. Mönchengladbach, titular... acho que ele não pode fazer tanta diferença assim, né? Não, mas assim, com certeza não vai ser o cara pra decidir, mas eu acho que é um bom jogador, é bom. Pode ser titular, né? Às vezes alterna, né, nessa posição. E tem também, eu acho que, pelo menos pra mim, é um ótimo zagueiro, o Mustafi, que veio do Valencia, né? Muito bom também. É titular, né? Então deu um pouco de solidez. Gosta de dar uma sarrada, não é mesmo? Nossa, vocês já viram o vídeo do Mustafa? Nossa, eu fiquei pensando se tinha algum trocadilho com o nome, porque tá difícil não. Hoje. Não, aí seria eu fazer. Tem um vídeo do árbitro dando um amarelo pro Mustafa, e o Mustafa tenta explicar o lance, ele pega e se esfrega a parte traseira do árbitro pra tentar demonstrar. Mas, como ninguém entendeu, ficou sem graça, então beleza, segue o jogo. Beleza. Eu fiquei imaginando, não queria ter imaginado. Segue o jogo, vamos falar de futebol. O Manchester United, essa temporada que investiu muito, muita grana, contratou nomes de peso, Ibrahimovic, Mkhitaryan que ainda não se firmou, né? Exatamente. E pode voltar ao Borussia. O Pogba... Ô, louco, já tem esse rumor? Já. O Bailly, nenhum deles conseguiu se firmar muito... No time do Manchester United, tá decepcionando dentro de campo, principalmente pela grana que gastou, se esperava muito do Manchester United e nem na Liga Europa tá conseguindo se destacar, então tá um ano complicado pros torcedores do Red Devils. É uma batalha de egos, acho que ali dentro, né? Pode ser. Você tem muita estrela. O Mourinho, que é o maior ego do mundo, talvez, Aí você tem o Ibrahimovic, que é outro ego gigantesco. O Pogba eu não conheço pessoalmente, não posso falar do ego dele. O Ibrahimovic você conhece, já trocou várias ideias com o Ibra. Brother. Vários rolês com o Ibra. Passa o WhatsApp dele. Eu não. O Manchester United tá numa situação complicada mesmo, mas faz alguns anos isso. Pra mim, desde o dia que o Alex Ferguson deixou saudade, o time... Saudade, Ferguson. O Manchester United nunca mais foi o mesmo. Tem elenco forte, contrata técnicos bons, mas... Não sei porque depois do Ferguson nunca mais foi o mesmo, não é um time que empolga, que engrena. Mas eu acredito que tá no começo do campeonato, acredito que vai ficar ali na Liga dos Campeões. Mas precisa ganhar esse jogo, se não ganhar, grandes chances do Everton ultrapassá-lo, ele ficar ainda mais distante. O Manchester United não empolga? Pô, alguém tira ele da sala, pelo Arthur, Flavio, você corta não... o microfone dele, pelo amor de Deus. Não pode deixar o Arthur. Corta mais o microfone falar. Dele, Flavio. Sério, vamos congelar ele por alguns minutos. Não, vamos deixar ele de castigo só um pouquinho. Eu não vou chamar mais. Pronto. Bom, agora vamos falar do destaque do Matheus, que é o Red Bull Leipzig, que é a sensação do campeonato alemão, está em segundo lugar, com a mesma pontuação do grande Bayern de Munique. Fala aí sobre essa sensação, Matheus. O Leipzig é um time que surpreende todo mundo, eu não esperava. Eu achava que ia ser Bayern de Munique com o Borussia muito atrás, mas em segundo, como de praxe acontece no campeonato alemão. Porém, não tá acontecendo. O Borussia tá um pouco abaixo. Tá 6 pontos, tá, né? Tá em quinto. 6 pontos atrás. Seis pontos atrás do Bayern e do Leipzig. Mas, grata surpresa. É um time fundado em 2009, bem novo. Vamos ver se chega pra ficar ou se vai ser só um começo de campeonato bom e depois acaba. Só pra contextualizar o leitor, o ouvinte, o Red Bull Leipzig, ele é odiado na Alemanha. Desculpa, Juan, falei, né? Falou. Porque ele contrata jogadores tem um poderio financeiro acima dos demais e isso não é permitido, né? Na Alemanha, por exemplo, não pode acontecer o que aconteceu com o Manchester City, com o Málaga. Se você tiver mais alguma informação para acrescentar... Já era, falou tudo, tá tranquilo. Beleza, então. Vocês acham que tem chance, pelo menos, de alcançar uma vaga na Champions? Alcançar a vaga na Champions talvez, né? Tá lá brigando, precisa ver se vai conseguir se manter, porque chegar lá em cima... Não que é fácil, mas é muito mais fácil do que se manter. Se você conseguir uma boa sequência de 4, 5 vitórias... E é até mais fácil na Alemanha do que na Inglaterra, por exemplo, com né? Certeza, com certeza. E falando um pouco de contratações também do Red Bull Leipzig, eles recentemente chegaram a negociar com o Malcom, jogador do Corinthians, que acabou não indo, porque o Malcom alegou que queria ir para um time de maior expressão. E acabou indo para o Bordeaux. Vocês acham o nível do campeonato alemão bom? Ou você acha também muito, tipo, Borussia e Bayern já era, o resto é... Tem uma disparidade muito grande. O Bayern Leverkusen, o Mönchengladbach, o Schalke, Wolfsburg, são times que estão na Europa, assim. Mas não é pra ganhar, eu acho que, assim, do segundo ao último... É equilibrado. É equilibrado, mas do vai terceiro, ter o Bayern. No caso, né? O Borussia não é sempre. O Bayern é certo. É. Mas o Borussia nem sempre. Por exemplo, nesse campeonato ele tá em quinto agora. E ano passado também. Ano passado ele brigou lá embaixo. Acho que essa foi na retrasada, né? Porque na retrasada o Borussia terminou em sétimo. Sim. Não fala mal do Borussia perto do Isso. E o Borussia... Aquele ano tava muito mal, entrou um técnico que deu uma retomada e no outro ano foi bem. Mas esse campeonato é assim, é só Bayern. E outros 19 que brigam pra não ser campeão. Bom, tem. Beleza, Flavio. Só pra contextualizar o ouvinte, o nome do time do Cartola do Iso é Borussia Dortmund, né? Isortmund. Grande torcedor do Borussia. A muralha amarela, né? Bom, falamos muito de futebol, agora vamos mudar um pouquinho de esporte, vamos falar pro deleito de Matheus Veloso e Arthur Gabor. Uhul. Sobre o UFC. Toca a vinheta, Flavio. Time! É isso aí, sabadão amanhã, UFC aqui em São Paulo. Infelizmente não sobrou muito ingresso, então não poderemos comparecer, mas um card recheado de brasileiros. Não dá pra dizer que é aquele card espetacular, ainda mais depois do card do último final de semana do UFC 205 com 3 disputas de cinturão, aquele card de encher os olhos, mas muitos brasileiros estarão... entrando em combate, o Minotouro, o Antônio Rogério Nogueira, né? O Tominhas Almeida, a Claudinha Gadelha, a Thales Leite, o Arley Alves, Serginho Moraes, o César Mutante Ferreira, muita gente lutando, muito brasileiro bom. E vamos ver, é um card que promete, um card que parece que vai ser bem legal. Desses, eu gostaria de destacar muito o Arley Alves, que não tem, infelizmente não tem muito espaço no UFC, mas é um lutador que me agrada muito. Ele tem 12 lutas e 11 vitórias, veio do TUF, vai enfrentar o nigeriano, é um pouco complicado de falar o nome dele, mas vamos lá, vamos tentar, o Kamaru Usman. O bom nigeriano. Bom nigeriano, que também veio do TUF, né? Não, no caso, não o TUF brasileiro, o TUF americano. Um bom lutador também, também tem apenas uma derrota. Essa, pra mim, promete e deve ser a luta da noite, na minha opinião. É, eu concordo com o Arthur, disse que é um bom card, mas não um card excepcional. É um card pra brasileiro se divertir. Quem muito brasileiro, exato. Quem não for brasileiro, provavelmente não vai gostar, mas pra aqueles que não são brasileiros, amanhã também tem o UFC Fight Night Musashi vs Hall 2, que vai acontecer em Belfast, na Irlanda, acho. Não sei, eu não sou bom de geografia. Irlanda do Norte. E a luta principal é Musashi e Uriah Hall, mas no card principal também teremos Artem Lobov versus Teruto Ishihara, Timothy Johnson contra Alexander Volkov, Ross Pearson contra Steve Ray e a luta principal Musashi versus Uriah Hall. É um card também um abaixo. Um card bom, é, mas é legal. Mas é um card digno de Fight Night, eu diria. Sim, exatamente. E só falando um pouco mais aqui sobre o UFC de São Paulo, que acontece no sábado, serão 12 lutas e em todas as lutas terão brasileiros lutando. E acho que pela primeira vez, pelo menos faz um tempo que eu não vejo o UFC no Brasil, que não vai ter brasileiro contra brasileiro. Não vai ter brasileiro contra brasileiro, exatamente. São 12 lutas e 12 brasileiros, cada um lutando em uma luta, contra americanos, contra suecos, contra nigerianos. E então, todas as lutas, a qualquer momento que você ligar a sua TV e colocar lá pra assistir o UFC, vai ter um brasileiro entrando, e vai ter um brasileiro entrando no octógono, e você vai ter alguém pra torcer lá, pra comemorar, caso o brasileiro ganhe. Eu queria perguntar qual o seu destaque, qual você acha que vai ser o lutador... Melhor lutador da noite amanhã. Melhor lutador da brasileiro, noite? Brasileiro, brasileiro. Melhor lutador ou melhor luta da melhor noite? Melhor lutador, que você acha que vai... Eu gosto muito do Serginho Moraes. Ele tem um jiu-jitsu muito apurado, ele inclusive pediu recentemente... Acho que foi um tiro no pé pra ele, mas pediu recentemente pra lutar contra o Demian Maia. Eu acho ele um ótimo lutador, ousado. Tem uma boa trocação e tem um ótimo jiu-jitsu. Eu acho que ele tem tudo pra ganhar do americano Zach Cotton e entrar no top 10 da categoria. Serginho e Demian Maia seria uma luta bem interessante de jiu-jitsu. Acho muito que, boa, acho muito que boa. O Demian ganharia. Fácil. É, mas eu tô ansioso pra ver a luta da Claudinha, que ela saiu... Muito boa ela também. Ela saiu da Nova União, brigou com o Dedé Perdeneiras. Eu tô ansioso pra ver como que vai ser essa estreia dela numa nova equipe. E você viu o corte de cabelo da Claudinha Gadelha? Não vi. Ela raspou aqui do lado e fez uma bandeira do Brasil. Ah, que bonito. E eu tô muito ansioso também... Não só pra ver a Claudinha Gadelha, mas pra ver o Tominhas Almeida. Exatamente. Tominhas Almeida, que tinha um card espetacular, um cartel, desculpa, espetacular de 21 vitórias e nenhuma derrota. Na sua última luta, acabou derrotado. Numa luta que, pra mim, ele bobeou. Ele poderia ganhar a luta, mas acabou bobeando, saiu derrotado. E retorna agora, vai pegar o americano Albert Morales. E vamos ver, eu espero uma vitória do Tominhas Almeida, ele é que é 11º da categoria, pra entrar nesse top 10 e talvez disputar o cinturão no futuro. Não sei por que cancelaram o Claudinho, imaginei a Claudinha Leite lutando no UFC. Eu também pensei nisso. Saindo do Babado Novo e lutando no UFC. É, que cena maravilhosa, hein? Só pra, que cena mais linda. Só pra falar da derrota do Tominhas Almeida, foi pro Cody Garbrandt, que agora vai lutar contra o Dominic Cruz pelo cinturão da categoria. Então Sim. Não foi uma derrota pra qualquer lutador. Exatamente, é um lutador muito bom, mas eu ainda acho que o Tominhas poderia ter ganhado aquela luta. Juan está um pouco nervoso. Não, tô tranquilo. Beleza. Falou muito hoje. Alguém quer fazer o decreto antes da gente encerrar? Opa, Andrei. Andrei tá vai, Andrei. É do Andrei. Decreto hoje é do Andrei. O Andrei, eu não vi decreto. O Andrei fazendo decreto. Ah, eu vou soltar um decreto aqui. Não vou dizer que é meu, né? É porque eu tô num relacionamento sério. Mas... Já colocou no Face? É... Novinhas do Vila. Levem os currículos porque hoje estarei dando trabalho pro Luan. Você quer ver elas contentes? Ah, com certeza, né? Ih, beleza. Se fizer sol e. Se tiver Opa. Sol e fazer sombra, vou botar pra dentro, hein? Ô, louco. Ó, pra chegar na novinha Ninguém também. Ninguém entendeu? Ah, chega entendi, nela. Entendi. Fala. Aproveita que é novembro azul, esse momento de caridade, de espírito melhor. Não em relação ao exame de próstata, mas. Ninguém falou nada. Acho que ninguém pensou nisso. O Matheus pensou. Ele fez um dedão subindo assim. Novembro Azul. As vantagens de trabalhar na rádio é que os ouvintes não veem a gente. Não, mas eu queria falar, mostrar essa cena do Matheus Veloso. Meu Deus. Fazendo um gesto. Chega por hoje, né? Chega por hoje, vamos embora. Vai. Como tudo que é bom acaba pouco, nosso programa... Acaba pouco, falei, né? Tudo bem, faz parte. Como que é... Como tudo que é bom... Como tudo que é bom acaba rápido. Vamos chegando aqui... Ao maior programa da história os cara tão da arquibancada. Os caras estão acabando comigo. 2 horas e 45 minutos de programa. Só 1 hora e 5. Vamos encerrando por aqui. Vamos fazer a despedida agora. Arthur Gabor, pode falar o seu salve. Valeu, Pedroca. Muito bem. Meus parabéns pela sua estreia. Mandou muito bem. Obrigado, é bancada. Nóis. Valeu, Flavião. Bom final de semana a todos. E é nóis. Ué? Opa. Antes de me despedir, eu queria mandar um recado aí pro Guilherme Pérez e pro Luiz Otávio, que se me escalarem de sexta-feira de novo, mano... O bagulho a Chiripoca vai cantar! A gente vai fazer uma visitinha amigável na casa deles aí, que eu não tô aguentando mais. Só se for na casa do Gui, porque o Luiz mora muito longe. Mas eu queria mandar um recadinho pra eles, ficar atento aí. Que dá sua despedida já deu. E boa noite, Joãozinho. Boa noite, rapaziada. Boa sexta. Boa noite, JPzinho. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Flavião. Boa noite, bancada. Boa noite, todo mundo. Um bom final de semana. E hoje é dia de maldade. E você, o Mate Mateus? Guardou o melhor pro final, hein? Ixi, olha lá. O Juanito já foi no, na apresentação. Fala lá. Mas boa noite, Zoca. Bonito isso aí. É bonito. Eu chamo minhas amigas. Minha amiga Isabela, eu chamo de Zoca também. Tá. Amiga. Bonito. Amiga chama, né? Amiga. Boa noite, querido ouvinte. Boa sexta-noite pra vocês e... Boa sexta. Até a próxima. É isso aí. Fiquem bem. Bom, foi beijos uma honra. E boa noite pra minha família. Beijos, Flavião. Boa noite. Flavião é da sua família? Não, por isso que eu falei minha família e depois o Flavião. Ah, entendi. Obrigado. Meu Deus do céu. Foi uma honra estar aqui com vocês. Também foi uma honra estar com vocês. Espero estar aqui muitas vezes. E é isso. Boa sexta-feira a todos. Falou, abraço. Jotinha. Obrigado. Rádio Mackenzie.